Rogério Lima. Música dessa música. Bota pra chorar, Rogério. Já fazia um tempo que não aparecia, já fazia um tempo que não procurava, já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo TV em casa, chega uma mensagem que eu não esperava, com uma proposta quase irrecusável, passar a noite no motel. Eu me arrumei, te encontrei naquele poço, você tocando cabelo, cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo, nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo, fazendo serenata pra gente se amar. Aquela cama, fiquei com o coração, jurei que te amava, sabendo que você só estava ali pra me usar. Se não me ama, depois das 12 horas você some e salva meu comando com outro nome. Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar. Aqui vem sentimento. De amor, mas eu falei sensacional. Eu me arrumei, te encontrei naquele poço, você no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Aí pra frente eu gravei cada segundo, nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo, fazendo. Eu quero ver a galera da Chopin, Marcelo cantar, levanta a mãozinha e canta. Aquela cama, jurei que te amava, o medo ouvido, sabendo que você só estava ali pra me usar. E não me ama, depois das 12 horas você some e salva meu contato com outro nome. Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar. Aquela cama, jurei que te amava, o medo ouvido, sabendo que você só estava ali pra me usar. Depois das 12 horas você some e salva meu contato com outro nome. Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar. Ô, Paixão Ídolos! Aqui tem sentimento demais. Guitarra mais apaixonada e swingada no Brasil. Tá chegando a hora, já já tem Pablo. A voz romântica do Rocha. Ô, três.